Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, 33. Eu bem sei os sonhos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos que Deus tem para nós não são os planos pequenos que nós temos para nós mesmos, porque até o maior dos sonhos que você possa ter a respeito de você não se compara àquilo que Deus sonha para você. Façam pensar que o sonho que você sonha e que é pequeno diante do sonho de Deus para você, acabou. Não acabou. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Creia nisso, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Porque o nosso Deus é maior do que todos. Perdeu a visão. Não desista. Deus.